começando um programa que conta a história da articulação semiárido brasileiro. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Estamos no ar. E estamos na terra, nas plantações e na água também. Estamos na sintonia da cultura popular e da tradição camponesa. E também na transmissão das sabedorias que atravessam gerações. Com muita animação, convidamos você a celebrar uma vida. A vida de 15 anos da articulação semiárido brasileiro. Que afirma que é preciso ampliar a resistência e fortalecer a convivência. Eu sou Leila Freitas. Eu sou Daniel Lamir. Junto com você, vamos celebrar a transformação do semiárido. Estamos apresentando ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. De um canto a outro do semiárido. Em cada pedacinho deste lugar, tem muitas histórias boas que afirmam que é possível conviver bem nesta região. Cada vez mais, o povo que convive com o semiárido se reconhece. E isso por conta da autoestima. E é reconhecido também por outras pessoas, pelo processo de valorização da autonomia. Nos últimos 15 anos, a imagem do semiárido também mudou, e mudou para melhor. Uma prova disso está nos dados da estiagem que foi iniciada no começo da década de 2010. Uns falam que é a maior estiagem dos últimos 30 anos. Outras fontes citam que é a maior dos últimos 50. Tem gente até falando que esta é a maior estiagem dos últimos 100 anos. Mas no meio disso tudo, uma coisa é certa e absoluta. A política de convivência com o semiárido amenizou os efeitos desta estiagem. Ao contrário das estiagens anteriores, não há relato de mortes humanas causadas pela falta d'água. Não há registros de saque ou êxodo rural. A ASA faz parte dessa transformação e vem atuando para a construção do novo imaginário para o semiárido. Mas antes da ASA surgir, em 1999, a luta por direitos e pela superação das injustiças já pulsava firme na região. Uma das pessoas que lembra bem deste cenário de problemas sociais e falta de políticas públicas para a convivência com o semiárido, atravessando até mesmo a época em que o país era governado por uma ditadura militar, é o agricultor Florisval Alexandre Costa, conhecido como Seu Flor, que mora no município de Craíbas, em Alagoas. Seu Flor ressalta a importância de valorizarmos os 15 anos da ASA como uma transformação e processo para a defesa da cidadania e exigência de justiça no semiárido. E as pessoas, às vezes, que chegam agora, às vezes, alguns jovens, acham que esse processo já foi vivido há mais tempo, né? O pessoal acha que não é uma coisa que transformou. Mas aí, a gente que passou por aquela situação, né? De repressão e de governos que atendem apenas os interesses dos grandes empresários, do agronegócio, né? Quem passou por aquilo sabe a transformação que foi e a contribuição que essa articulação tem feito. Aí você já vê muita gente mudando os hábitos, não está queimando, não está desmatando como antes, né? Começa a preservar, começa a produzir sem envenenar, sem o químico. Quer dizer, existe toda uma discussão que não existia antes, né? Então, só a gente que já passou por a coisa ruim, é que hoje a gente pode reconhecer que a articulação deu sua grande contribuição e eu acredito que vai continuar fazendo essas transformações em toda a nossa sociedade. Principalmente aos agricultores e agricultoras da economia familiar. Décadas atrás, seu Florisval se envolveu com sindicatos, igrejas e associações para ampliar as formas de defender a vida camponesa no semiárido. Foi nesses espaços que seu Flor encontrou mais pessoas que compartilham dos mesmos ideais para a cobrança de uma política adequada para a região. Assim como seu Flor se fortaleceu ao estar articulado com outras pessoas, partimos para outra dimensão, a das organizações da sociedade civil. Elas também se articularam entre si, ampliando a luta pelo semiárido que acreditamos. Assim, elas se fortaleceram através de uma rede e o sentido coletivo trouxe oportunidades. Quem destaca essa questão é Valquíria Lima, coordenadora executiva da ASA em Minas Gerais. Se oportuniza uma melhor articulação política, uma melhor força política. Uma coisa hoje a ASA conta com mais de 3 mil organizações ligadas a ela. Qualquer organização que pudesse falar hoje de um projeto político de convivência com o semiárido não teria o mesmo peso político e a mesma mobilização política do que a ASA falando. Então, essa rede vem fortalecer as organizações da sociedade civil em seu projeto político, né? E sobre a sua importância, a sua atuação política no semiárido brasileiro. Então, esse pertencimento de ser rede, ele fica muito forte, ele cria uma identidade muito forte, uma identidade dessa luta política em defesa dos povos e das comunidades do semiárido, em defesa do semiárido, em defesa da agroecologia, em defesa das relações de gênero, em defesa das sementes, em defesa das águas, em defesa da terra. Então, eu acho que atuar em rede, junto com um projeto político, abraçado por essa diversidade de organização, de realidade, ela ganha uma força política e uma mobilização social muito grande. E é nessa mobilização social que muitas mulheres e homens tecem a Rede ASA. Rede construída com os mesmos sonhos. Com pontos em comum, no reforço contra as ameaças. E com a beleza das muitas cores e formas da diversidade. Mas diante de tantas conexões e laços de diferentes espaços, alguns elementos precisam trazer e fortalecer uma identidade em comum. Glória Araújo, coordenadora da ASA pelo Estado da Paraíba, destaca o cenário vivido pelas organizações quando oficialmente surge a articulação em 1999. Uma das coisas que nos fazia de forma que a gente se articulasse e construísse essa identidade era a luta pela convivência com o semiárido. E a luta pela convivência com o semiárido não era uma luta de uma organização só, mas era algo que unia e que articulava diversas organizações em defesa da convivência, onde a gente priorizou a água. Nós temos sede, queremos água limpa e livre para beber, molhar o corpo, lavar a alma nessa água e assim viver. Nós temos sede, queremos água limpa e livre para beber, molhar o corpo, lavar a alma nessa água e assim viver. Nós somos povo que caminha em Romaria, pra garantir a água nossa cada dia. Água de poço, água de chuva, água de rio. Temos água em abundância como nunca ninguém viu. És água doce, água pura, cristalina, como os olhos da menina quando conhece o amor. É água doce, água pura, cristalina, como os olhos da menina quando conhece o amor. A música Romaria das Águas, de autoria de Roberto Malvese, Rogó, inspira o sentimento de luta pelo direito à água. É luta pelo direito à água feita por essa grande romaria, que garante a água limpa de cada dia. Uma das expressões que trazem bem esse aspecto são os programas 1 milhão de cisternas, P1MC, e Uma Terra e Duas Águas, P1+2. Os dois programas nasceram de processos com as comunidades, que foram sistematizados e apresentados como propostas de políticas públicas. Por isso, A agricultora Tereza Rocha, moradora da comunidade do Canto, em Serrinha, na Bahia, traz uma mensagem bem importante. Ela também dá um conselho às pessoas que conquistaram ao longo desses 15 anos o direito à água através desses dois programas. E as conquistas só vêm através de luta. Se nós não lutarmos, nós não conseguimos avanço nas conquistas, das vitórias, nós não conseguimos. Só através de organização mesmo, que os agricultores têm que se organizar, de associação, de sindicatos, de cooperativas de crédito, cooperativas de produção, porque para melhorar um pouco a vida dos agricultores, só através de organização. Então, agricultores, não fiquem em casa esperando os braços cruzados. Saiam e procurem uma organização para você estar se inserindo, para que você possa melhorar mais a sua vida. O sentimento de Dona Tereza é muito importante para expressar a vida e fortalecimento da ASA nesses 15 anos. E esse sentimento dela expressa o sentimento coletivo da rede. Quem afirma essa questão é Roselita Victor, agricultora experimentadora do município de Remígio, na Paraíba. A importância da articulação do semiárido brasileiro foi trazer esses sujeitos para a construção de um projeto político para a convivência, que hoje se expressa na rede de sementes do semiárido, na rede de agricultores e agricultoras experimentadoras do semiárido, que consegue mobilizar e discutir um projeto para essa região. Assim, hoje a gente consegue perceber que o nosso semiárido ele não é o mesmo. Não, porque nós conseguimos articular sujeitos, agricultores, agricultoras, organizações que têm um olhar para a sabedoria dessas pessoas, que têm um olhar para as experiências que vão surgindo a cada dia com o saber, com a criatividade das famílias agricultoras. E aí o papel da rede que é de valorizar, de fomentar. E a rede, ela conseguiu articular políticas, conhecimentos, sabedorias. Ladrões e muros, poder dançar, festejar na contramão. Poder cantar, derruba portões, ladrões e muros. Poder dançar, festejar na contramão. Os versos da música Povo, composição de Sérgio Cassiano com a banda Mestre Ambrósio, servem de inspiração para dizer que a mobilização popular tem feito a ASA ir bem longe nesses 15 anos de vida. Pois é, Leila. A rede foi longe porque, como Roselita falou, mudou a imagem da região. É verdade, Daniel. Mas a rede ASA foi longe também nos caminhos de cada centímetro do semiárido. E quem destrincha isso pra gente é Elton Mendes Barbosa, mais conhecido no município de Porteirinha, em Minas Gerais, como Elton do Sindicato. Essa rede ASA tem ido em locais, em grotões, em comunidades, e nenhum outro programa, política pública, qualquer outro programa tem chegado. Então, essa rede ASA, ela tem ido realmente na casa daquelas pessoas que mais necessitam, que mais precisam. Não só das tecnologias, mas como dos conhecimentos que a rede tem levado a cada agricultor e agricultora familiar. Aproxima as pessoas, se coloca as pessoas em trabalhar em mutirão, em trabalhar em conjunto, em buscar o mesmo objetivo, né, que é melhorar a qualidade de vida, né, fortalecimento das famílias dos agricultores, das comissões municipais, das entidades, né, da sociedade civil, Então, essa rede tem fortalecido essa conjuntura. Vamos dizer assim, a sociedade civil, em geral, se está todos fortalecidos com a questão da rede. Daniel, o programa está quase acabando, mas vale relembrarmos um pouco do caminho que abordamos no programa. Vale sim, Leila. Lembramos que seu Florisval queria mudar a vida dele e da região onde vive. Por isso, ele se envolveu com organizações que também lutam por justiça e cidadania em todo o semiárido. Na sequência, lembramos que essas várias organizações da sociedade civil também se juntaram. Por isso, começaram a se articular em rede, formando, em 1999, a Rede ASA. Aí, depois falamos dos processos de mobilização, sentimento coletivo e sentimento de apropriação, além da capilaridade e capacidade de proposição e execução de políticas públicas. São 15 anos de muitas lutas e sabedorias compartilhadas para se conviver cada vez melhor com o semiárido. Então, desta forma, não podemos esquecer que a ASA é uma rede que também se junta com outras redes. E uma delas é a Articulação Nacional de Agroecologia, ANA. Para fechar com chave de ouro o nosso programa, vamos ouvir mais um convidado. É Denis Monteiro, coordenador executivo da ANA. Ele vai destacar a proximidade da Rede ASA com a Rede ANA e as convergências entre a agroecologia e a convivência com o semiárido. A ASA é uma rede forte, porque constrói uma unidade em um campo muito amplo de organizações, desenvolve propostas comuns, né? Desenvolve conceitos que são conceitos que orientam a ação de várias organizações, como, por exemplo, o conceito da convivência com o semiárido. Então, ela é uma rede de um valor enorme para a construção da ANA, né? Agrega um valor muito grande. A ideia da convivência com o semiárido, ela inspira outras redes também. Isso é a chave da agroecologia. Na agroecologia, é chave você pensar a convivência com os ambientes. O dito popular afirma, o que é bom dura pouco. Isso vale para o programa que estamos ouvindo. Mas não vale para a vida da articulação. Que é muito boa. Mas vai durar muito mais. Vamos ficando por aqui. Foi um prazer celebrar esses 15 anos de vida com você. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Este programa é uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Locução, Leila Freitas e Daniel Lamir. Apoio, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e Fundação Banco do Brasil, FBB. Acabamos de ouvir a ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.